sei que é teu este lugar. Muitos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó, sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus.